as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tem a presa quando quer, não tem hora de chegar. Do amor que é livre pra voar, durar para sempre. Quer voar, navegar outros mares, dar um tempo sem se ver, mas não se separar. Você me fez falta. Vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos teus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender os meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço. Se me importasse nesse instante, sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante, nada mais do que um menino. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver, e ainda brilham de manhã depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. E na beleza, só se for agora, meu compadre, e a coisa vai ser assim. Então vambora. Eu vou contar uma história que se deu lá em Belém, de uma velha farrista que nunca amou ninguém. E nesse vai e vai, e nesse vem e vem, a velha gostou de um velho e caíram no xenhenhen. Xenhenhen, xenhenhen, meu amor, xenhenhen, xenhenhen, xenhen. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen, meu amor, xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen, meu amor, xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen, meu amor, xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen. Foram atrás de um sanfoneiro na casa de Chico Além. O cabra trouxe uma orquestra igual aquela não tem. E nesse vai e vai, e nesse vem e vem, a velha disse pro velho, é nós dois do xenhenhen. Meu amor, xenhen, xenhen, xenhen. Xenhen, xenhen, xenhen, meu amor, xenhen, xenhen, xenhen. Xenhen, xenhen, xenhen, meu amor, xenhen, xenhen, xenhen. Xenhen, xenhen, xenhen, meu amor, xenhen, xenhen, xenhen. Entre dama e cavalheiros, numa hora tinha um cem. O velho disse pra velha, não esmureça, meu bem. E nesse vai e vai, e nesse vem e vem, a velha gritou pro velho, me arroche no xenhen. Já era de madrugada, não tinha quase ninguém. Só o velho ainda falava, nessa conversa não tem. E nesse vai e vai, e nesse vem e vem, a velhinha soluçava baixinho no chão. gritou pro velho, me arroche no xenhenhen, meu velho. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen, meu amor. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen, meu amor. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen, meu amor. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen, meu amor. Xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen. Já era de madrugada, não tinha quase ninguém. Só o velho ainda falava nessa conversa do bem. E nesse vai e vai, e nesse vem. Velhinha só estava baixinho no xenhenhen. Xenhenhen, meu amor, xenhenhen. Xenhenhen, meu amor, xenhenhen. Xenhenhen, meu amor, xenhenhen. Meu amor, xenhenhen. A melhor sintonia. Aliança FM. Mais música. Mais música. Mais sucesso. Aliança FM. Nada me pega. Nem o gosto. Nem o cheiro. Nem o beijo. Isso que importa. Isso que trava os meus recomeços. Eu até tentei, mas tem uma marca de aliança sufocando meu dedo. Eu sofro mais de cinco presos, medo de um recém-solteiro. É pôr um pé na rua e numa dessas curvas capotando erro. Nesse agora era pra eu tá metendo louco, louco com as loucas na cidade. Esvaziando o suor do corpo em qualquer cor. Eu abro um abrejo, som do carro na garagem, dispensando as oportunidades, entendeu? Respeitando minha saudade. Essas horas era pra eu tá metendo louco, louco com as loucas na cidade, esvaziando o suor do corpo e qualquer corpo aí que bobeasse. Mas tá eu abro um abrejo, som do carro na garagem, dispensando as oportunidades, respeitando minha saudade. Respeita sua saudade, viu? É, respeita ela, senhor. Eu até tentei, mas sem uma marca de aliança sufocando meu dedo. Tô solto, mas me sinto preso. Medo de um recém-solteiro. É por um pé na rua e numa dessas curvas capotando erro. Essas horas era cidade, esvaziando o suor do corpo em qualquer corpo aí que bobear. Mas aí eu abro, abrejo o som do carro na garagem, dispensando as oportunidades, respeitando minha saudade. Essa morena pra eu tá metendo louco, louco com as loucas da cidade. Pensando nas oportunidades, respeitando minha saudade. De quem que é? Mas tá eu a lua, vejo o som do carro na garagem, dispensando as oportunidades, respeitando a minha saudade. Aliança. Se acaso um dia encontrar um homem triste a chorar, se for por amor, É amor de verdade, pode acreditar. O homem chora, chora, chora. Quando ama, chora. Se ficou sozinho, chora. Homem que é homem, chora. Vai me ver com lágrimas nos olhos toda vez que me bater saudade. Eu não tenho vergonha disso. Esse sentimento é bem mais forte. Eu só não tive sorte, mas não sou covarde. Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora. Quando não cabe dentro da gente, a gente põe pra fora. Pode rir que eu não tô nem aí, coração ignora. Homem que é homem chora. Vai me ver com lágrimas nos olhos toda vez que me bater saudade. Eu não tenho vergonha disso. Esse sentimento é bem mais forte. Eu só não tive sorte, mas não sou covarde. Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora. Quando não cabe dentro da gente, a gente põe pra fora. Pode rir, eu não tô nem aí. Coração ignora. Homem que é homem chora. Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora. Quando não cabe dentro da gente, a gente põe pra fora. Pode rir, eu não tô nem aí. Coração ignora. Homem que é homem chora. Homem que é homem chora. Homem que é homem chora. Você em primeiro lugar. Aliança FM. Aliança. Ei. Quer deixar a sua casa mais bonita? Com os melhores móveis da cidade? Venha para Macarani Móveis. Na Macarani Móveis você encontra a maior variedade de móveis e eletrodomésticos, além de uma linha de móveis exclusiva. Com a Macarani Móveis você tem os melhores preços, o melhor atendimento, sempre com a maior satisfação do cliente, a maior qualidade dos produtos, a maior facilidade no pagamento, tudo em até 12 vezes. Venha nos visitar e encontre tudo que você precisa para a sua casa. Largo São Pedro, no centro. Telefone 3274-2395. Macarani Imóveis, sempre ao seu lado. Labor, há mais de 30 anos servindo a Macarani. É por isso que o Labor investe em pessoas, tecnologias e serviços diferenciados para entregar resultados confiáveis com a qualidade que você precisa. Temos controle de qualidade e usamos a tecnologia de química seca para as dosagens de bioquímica. Atendemos todos os planos particulares e somos credenciados pelo SUS. Labor, análises clínicas muito além de resultados precisos. Atendemos de segunda a sexta, telefone 3274-2454. Rua Ramiro Soeiro, número 43, no centro de Macarani. Labo, labo. Ser vivo é pensar no amanhã, depositar a confiança em quem lhe dá mais segurança. Confiar na perfeição de um serviço completo e exclusivo, dia e noite. Pax Perfeição, a segurança de sua família, em nossas mãos. Leite. Desde 1971, colocando produtos de qualidade em sua mesa, prezando sempre pela satisfação de nossos clientes. Nossa manteiga, tradição da região. Iogurtes de morango, ameixa, coco, milho verde e natural, sem adição de açúcar. Bebida láctea de morango, com a novidade do coleitinho de 200 ml de morango e coco para criançada. Não poderiam ficar de fora o doce de leite e o queijo mussarela. Disponíveis nos melhores mercados de Macarani e região. Com leite, televendas 77-3261-3860 e 981-268-335. Cuide da sua saúde mental e bem-estar com apoio profissional e qualificado da psicóloga Emily Neres. CRP03/32834. Com foco na abordagem da teoria cognitivo-comportamental, Emily oferece suporte terapêutico para jovens e adultos. Se você está em busca de acompanhamento psicológico, não hesite em entrar em contato. Para agendar sua consulta, entre em contato pelo WhatsApp 77981055-8359 ou visite o perfil no Instagram @pice.emilineres. Aliança, todo mundo ligado aqui. Supermercado, sacola cheia, é preço baixo, economia só aqui. Tem novidades, vem já conferir. Tem promoção, preço bom de montão, sacola cheia, o seu amigão. Supermercado, sacola cheia, o amigão da economia. Aqui seu dinheiro rende mais. Ofertas imbatíveis todos os dias. Variedade, qualidade e aquele atendimento que você merece. Hortifruti fresquinhos, carnes selecionadas, tudo para sua casa com os melhores preços da cidade. Passe no Sacola Cheia e enche seu carrinho de economia. Estamos esperando por você. Localizado no Largo São Pedro, número 7, centro de Macarani, Bahia. O WhatsApp 77988453806. Vem pra cá. É sensacional, é a Mike Box que eu indico, fora do normal, é o provedor que eu prefiro. Mike Box, a velocidade que cê gosta. Mike Box é demais, aqui é fibra óptica. Você quer bem mais? Mike Box tem, só Mike Box vai, onde as outras não vêm. Mais de 90 canais de TV, Mike Box já pensou em tudo pra você. A Mike Box traz vários planos também, a internet quer mais, pra gente ir além. Suporte técnico pra te atender, Mike Box é o provedor que é muito mais você. Macarani 77988384625. Mike Box. Pensando no produtor rural, a Colpardo busca inovar sempre com novas tecnologias e bons produtos para o campo. E com o herbicida Tibet é assim. Você melhora a limpeza de sua pastagem com mais economia. Tibet, a melhor opção em tecnologia para o combate de plantas invasoras em pastagens. Há 10 anos, a Drogaria Bem-Estar está sempre ao seu lado, oferecendo medicamentos com os melhores preços, garantia de qualidade e também muitos serviços para cuidar da sua saúde. Aqui você encontra aferição de pressão, teste de glicemia, teste rápido para dengue, aplicação de medicamentos injetáveis e ainda realizamos perfuração na orelha, com todo o cuidado necessário. Nossa farmacêutica Cione Pacini está aqui para oferecer a consulta farmacêutica integrativa e montar um plano de cuidados individualizado para você recuperar sua saúde e ter mais qualidade de vida. E não para por aí. Temos o programa Descontão Bem-Estar, onde sua economia é garantia a cada compra. Acumule saldo em dinheiro e resgate produtos ou abata em sua próxima compra e no seu aniversário o desconto é dobrado. Clientes da melhor idade têm descontos ainda maiores. Participe do programa Descontão Bem-Estar e garanta ofertas exclusivas. Estamos localizados em frente ao Hospital São Pedro, na entrada da cidade. Telefone 77-98824-9239. Drogaria Bem-Estar. Sua saúde é nossa prioridade. Drogaria Bem-Estar. 10 anos cuidando de você e sua família. Rádio Aliança. dá pra relevar. Tu é mó gata danada, ô raiva boa de passar. Tu quer brigar e no fim tu vai querer me dar. Cê é tão quente, dá sede, meu corpo começa a queimar. No carro roça tão gostosa, igual Penelope que chama Zara. Não me deixa aqui jogar, eu já sei onde tu mora. Se não queria, não mentia, porque foi se envolver. Casa, bato na sua porta, abre o portão que é o amor em que tá aqui fora. Olha na minha cara, eu te trouxe rosa, toda perfumada e você é a mais cheirosa. Olha que eu vou na tua casa, bato na sua porta, abre o portão que é o amor em que tá aqui fora. Olha na minha cara, eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa. Da sede, meu corpo começa a queimar. Um carro rosa tão gostosa, igual Penélope charmosa. Não me deixa aqui jogado, que eu já sei onde tu mora. Se não queria, não mentia, porque foi se envolver. Não vai embora sem. Eu vou na tua casa, bato na tua porta. Abre o portão, que é seu mozão que tá aqui fora. Olha na minha cara, eu te trouxe em rosas. Aliança 98,1. Ela sobe, ela desce, ela mexe. Ela desce, ela sobe. saudável. Primeiro lugar em toda a região. Bem-vindo. Você está na rádio que mais cresce na Bahia. Aliança FM. Em mexer, sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver. A gata é uma loucura, é cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. A gata é uma loucura, é cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura. Temporal de amor. Com beijar seu beijo, matar a saudade e esse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando. Traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor. Temporal de amor, um temporal de amor. Valeu! Aliança! Ah, meu estado do Pernambuco, receba um abraço da banda sem pareia, solidão, tchê, tchê, tchê. Você está viva, mas morreu pra mim. E o tempo que me abriu os olhos me fez despertar. Ninguém é cego, a vida toda podendo enxergar. Dessa história atrás, que fomos namorar, hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro e acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. E a vida não para por causa que a gente parou. Chora, sanfona, véi. É por isso que eu sofro noite e dia, mas eu amo demais, moça. Ai, com tchê, tchê, tchê, paixão. Que você quebrou. FM. Você reparou que o nosso beijo na bochecha tá cada vez chegando mais perto da boca. Nosso desejo disfarçado de abraço, tá faltando pouco pra virar uns amassos. Só um empurrãozinho do destino e pronto. Se eu te amo, escapou ali do nada. Seu beijo

Pensando no produtor rural, a Colpardo busca inovar sempre com novas tecnologias e bons produtos. Tibet, a melhor opção em tecnologia para o combate de plantas invasoras em pastagens. Alô, Macarani e região! Chegou uma grande novidade para você. Doutora Laísa Passos Andrade, pediatra. Atendimento humanizado e acolhedor, cuidando da saúde e do bem-estar desde os primeiros dias de vida do seu bebê até a adolescência. Atendimento na Clínica Com, localizada na Praça Rodrigo Fernandes, no centro, em Macarani, em Itapetinga. Atende doutora Laísa Passos Andrade, pediatra. Venha para o melhor atendimento da região. 98.1 Aliança. Pensando em encontrar eficiência em serviços aliado à excelência no custo-benefício? Procure a Consultec Manutenção Industrial. Dispomos de equipamento adequados e uma equipe qualificada para melhor te atender. Oferecemos serviços como prensagem de mangueiras hidráulicas para máquinas pesadas em geral, serviços de embuchamento de máquinas pesadas com mandrilhadora portátil, atendimento em campo, serviços de tornearia, soldas em geral e soldas em alumínio, inox e MIGMAG. Soldas em máquinas pesadas, fabricação, manutenção, montagem de equipamentos industriais e muito mais. A Consultec fica ali na rua Genésio Pereira de Oliveira, número 23, no bairro Cajazeiras, em Itarantim. Forte Construções tem o melhor para a sua obra. Vai construir ou vai reformar? Aqui na Forte Construções você encontra aluguel de andaimes, aluguel de betoneiras, aluguel de escoras metálicas e ferramentas. E um grande mix de produtos para acabamentos com tintas e cores para deixar sua casa ainda mais bonita. Venha para Forte Construções. Parcelamos suas compras no cartão de crédito de forma fácil e segura. Forte Construções, um amigão da sua construção. Localizada na rua Valdec Costa, número 1, no Jardim Guarujá, em Macarani. WhatsApp 779-8889-2063. Forte Construções, o amigão da sua construção. Preços especiais, condições de pagamento com crediário próprio e ótimo atendimento só nas lojas Canário Móveis e Canário Modas. Móveis e eletrodomésticos, antenas parabólicas Century. Eu disse Century, com o melhor preço da cidade e assistência o tempo todo. Nossos produtos têm qualidade e garantia e você paga em suaves prestações. Canário Móveis e Canário Modas, bem no centro da cidade. Fone Zap 77 988 36 5555 e 77 988 15 9082. Canário Móveis e Canário Modas. Descubra a excelência em odontologia na Blesa Odontologia Especializada. Trabalhamos com implantes, próteses dentárias, extrações, ortodontia, endodontia, restaurações, clareamento e cirurgias em geral. Nossos serviços oferecem qualidade incomparável, incluindo a elegância da harmonização facial com botox e preenchimento. Além disso, somos especialistas em prótese protocolo e uma variedade de aparelhos, desde os convencionais até os modelos autoligados, porcelana e safira. Sua jornada para um sorriso deslumbrante começa aqui. Blesa Odontologia Especializada. Estamos localizados na Travessa José do Patrocínio, número 13, Macarani, Bahia. Primeiro andar, em cima da loja Sudoeste Construções. Agende agora mesmo a sua consulta pelo 77 981 44 94 61 ou pelo nosso direct no Instagram, arroba Blesa Odonto. Blesa Odontologia Especializada, qualidade máxima em tratamento odontológico. Cirurgiã dentista, Rayane Blesa. Aliança, a sua música toca aqui. Aliança FM. E aí, Léo, vamos fazer nossa parte? Muito melhor.

ficar. Por favor, DJ, troque essa música, porque esse som me faz lembrar dela. Esse som me faz pensar nela. Por favor, DJ, troque essa música, porque esse som me faz lembrar dela. Esse som me faz pensar nela. Estourou, menino. Eu quero só ligar pra ti. Quero só ouvir tua voz e convencer-te a voltares pra mim. Essa música me faz lembrar os momentos entre nós dois. Então me resta suplicar. Por favor, DJ, troque essa música, porque esse som me faz lembrar dela. Esse som me faz pensar nela. Por favor, DJ, troque essa música, porque esse som me faz lembrar dela. Esse som me faz pensar nela. Por favor, DJ, DJ, troque essa música, porque esse som me faz lembrar dela. Esse som me faz pensar nela. Por favor, DJ, toque essa música, porque esse som me faz lembrar dela. Esse som me faz pensar nela. Ô DJ, desculpa, cara, mas toda vez que você tocar essa música, vou lembrar dela, meu coração não aguenta. Estourou 98,1. Gatinha manhosa. Seguimos.

de supermercados Frutifrios. Supermercado Frutifrios, na Travessa José do Patrocínio, número 6, Centro. Supermercado Almeidão, Largo São Pedro 59, Centro. Supermercado Avistão, Avenida Getúlio Fernandes, número 1, Marjorie Parque. Atacado e Rações Frutifrios, Largo São Pedro 110, Centro. A rede de supermercados que mais cresce em Macarani e agora a mais completa da cidade. Rede de supermercados Frutifrios. Com leite, desde 1971, colocando produtos de qualidade em sua mesa, prezando sempre pela satisfação de nossos clientes. Nossa manteiga, tradição da região, iogurtes de morango, ameixa, coco, milho verde e natural, sem adição de açúcar. Bebida láctea de morango, com a novidade do coleitinho de 200ml de morango e coco para criançada. Não poderiam ficar de fora o doce de leite e o queijo mussarela. Disponíveis nos melhores mercados de Macarani e região. Com leite, televendas 77-3261-3860 e 981-268-335. Preços especiais, condições de pagamento com crediário próprio e ótimo atendimento só nas lojas Canário Móveis e Canário Modas. Móveis e eletrodomésticos, antenas parabólicas Century. Eu disse Century, com o melhor preço da cidade e assistência o tempo todo. Nossos produtos têm qualidade e garantia e você paga em suaves prestações. Canário Móveis e Canário Modas, bem no centro da cidade. Fone Zap 77 98836 5555 e 77 98815 9082. Canário Móveis e Canário Moda. Alô, Macarani, o camarato é a sua farmácia. Quando precisar, vem pra cá. Aqui você encontra medicamentos, vitaminas e perfumarias com o melhor preço da região. Comprando na farmácia Ultra Barato, você ganha um cupom e concorre a um Pix no valor de R$300 todo sábado, toda semana. E mais, comprando na farmácia Ultra Barato, você recebe parte do valor de volta em medicamentos. Venha conferir. Estamos na Avenida Lindolfo Fernandes de Souza, número 43, no bairro Santa Elizabeth. Ou fique em casa, que levamos até você. Chama no Zap 981-53-5353. Entregamos gratuitamente em toda a cidade. Farmácia pra barato. Atenção, atenção! A loja mais aguardada da cidade chegou! Shopping 20! O Shopping 20 está na cidade! Aqui você compra barato e economiza muito! Cama, mesa, banho, confecções e muito mais! O Shopping 20 está localizado na rua Doutor Hélio Meira, número 86, no centro, em frente à loja Boticário. É novidade! É Shopping 20 em Macarani! Alô, Macarani região. A Madeireira Rodrigues é a sua solução em madeiras. Oferecemos madeiras para cobertura, tábuas de pinos, portas e caixonetes, móveis rústicos para sua casa, sítio ou fazenda. E ainda temos cancelas. Qualidade é na Madeireira Rodrigues. Venha conferir nossos produtos. Madeireira Rodrigues, especializada em madeiramento completo para cobertura. Não perca essa oportunidade. Visite-nos hoje mesmo e aproveite nossos preços incríveis. Localizada no quilômetro zero, saída para Itapetinga. Ligue agora 77988442987. Telefone e WhatsApp. Madeireira Rodrigues. Atenção, você mulher de Macarani e região. Anne Espaço Mulher te oferece procedimentos para cuidar ainda mais da sua beleza. Trabalhamos com depilações feminina, maquiagem para qualquer ocasião, penteados personalizados, alisamentos, progressiva, botox, selagem, luzes personalizadas, mechas personalizadas, cortes personalizados, tratamentos em recuperação capilar. coloração permanente, design de sobrancelha, micropigmentação, extensão de cílios. E também atenção para você que quer se profissionalizar. Nós administramos cursos na área de cabeleireira e depilação. Lembrando que aqui você também encontra produtos para a sua manutenção. Seu cabelo merece o melhor cuidado. Transforme seu visual e realce sua beleza com quem entende do assunto. Anne Espaço Mulher, localizada na Rua Castelo Branco, próxima ponte. Zap 77988630340. Anne Espaço Mulher. Em Macarani, Vidraçaria Vidromac, a solução em vidros que você precisa. Trabalhamos com todos os modelos de vidros temperados, portas de vidro, todos os modelos tradicionais, Stanley e Versatic, janelas de vidro, todos os modelos, fechamento de pia, basculante, kits de banheiro de vidro, box de banheiro, todos os modelos com entrega e instalação rápida, fechamento de sacada, sacada articulada, cortina de vidro, guarda-corpo de todos os modelos, vidro em inox, espelhos todos os modelos, comuns, pisotados, orgânicos e de LED, películas automotivas, arquitetura, segurança e privacidade total, telas para as janelas com proteção contra muriçocas e mosquito da dengue, tudo com 10% de desconto à vista no cartão. Dividimos suas compras em até 12 vezes no cartão. Entrega rápida de 6 a 15 dias úteis. Vidra Vidraçaria Vidromac, a marca da qualidade. Contato Zap 77988099394 ou 991423156. Falar com Fábio Filme, profissional qualificado. Situada Rua Clemente Soares 1, bairro Cidade Jardim, Macarani, Bahia. Vidraçaria Vidromac, a marca da qualidade. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Que toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Aliança! Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. ZYV 507, Rádio Aliança FM 98.1 MHz, uma frequência modulada em estéreo. Sei que fez você sofrer. Tudo era mentira e você quis pagar pra ver. Sei que a hora é hora de dizer adeus. Vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi. Sei que é difícil encarar que seja o fim, mas vai me perdoando, enfim. Aliança! Vai me perdoando, alguém que sempre só quis o seu bem. E vai lembrando que o ser humano é errado, nem. Nunca mais chore por amor. Perdoa, por favor, entenda. Vai perdoando que o destino te trará alguém. Que com os anos você vai se esquecer, meu bem. Nunca mais chore por amor.

Aliança 98,1. Fora chave na porta e vou correndo só pra te encontrar. Invento uma desculpa pra sair do trabalho, mais cedo vou pra casa pra te esperar. E todo dia invento algo novo só pra fazer o nosso amor reinventar. Somos assim, como a luva e a mão, encaixe perfeito sem explicação. Tinta da caneta que colore o papel, é como a chuva que Deus manda lá no céu. O relógio para quando a gente se beija, as horas congelam e tudo fica beleza. É só a sua mão na minha pele tocar, que o frio vai embora pra gente se amar. Igual a outros casos que você já viveu. Mas e aí? Que foi aquilo ontem à noite, hein? Caiu, dá um deslize, né? Bagunçou a minha cama e o que é que tem pra lá ver?

de opções. Peça, bike, é mola, são chaveiro e muito mais. No Mariano Importados, vem que aqui é bom demais. No Mariano Importados você encontra de tudo: capinhas, carregadores, fones, caixinhas de som, relógios, brinquedos, peças para bike e muito mais. Fazemos cópias de chave, amolamos alicate e tesoura, trocamos baterias e colocamos música no seu pendrive. Aceitamos cartão e parcelamos suas compras. Vem nos visitar. Praça Largo, São Pedro, número 17, centro de Macarani, Bahia. WhatsApp 779-8859-6444. Ô, meu compadre, você que é um pouquinho mais experiente, sabe das coisas, ajuda eu aí, ué. Diga, compadre, em que posso te ajudar? Quero que você me fale onde é que eu encontro ração boa, com preço bom, pra essas bicharadas todas, senhor. Agora eu quero um trem de qualidade, senhor. Ah, compadre, isso é muito fácil, ué. Qualidade é na Agrocampo. Lá tem rações pra bovino de corte leite, bezerro, suíno, aves, peixes, rações pra gato e pets em geral. Na Agrocampo tem também milho, farelo de soja, trigo, sal branco e sal mineral. Pensa numa loja arrumada. Na Agrocampo lá tem é tudo: rações, vacinas, produtos veterinários, adubo, semente, selaria, ferramentas, bonés, botas, chapéus e ainda tem médico veterinário. Você acredita, compadre? Na Agrocampo tem até um tal de pet shop. 77988890646. Agrocampo, a loja fica na Avenida Lindolfo Fernandes de Souza, número 6, Bar Santa Elizabeth. Ah, compadre, gostei, viu? Aí deu pra mim, ué. Olá, querido ouvinte. Hoje quero dar um recadinho muito precioso pra você. Não compre medicamentos sem antes passar na drogaria Poupe Mais. Lá você encontra uma grande variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares, sempre com o melhor preço da cidade. Na drogaria Poupe Mais, você também encontra tudo para o seu bebê, produtos da linha Sênior e uma ampla linha de perfumaria. Além disso, temos uma profissional farmacêutica à sua disposição. Ou entre em contato com o nosso atendimento pelo WhatsApp 779-8857-0915. Tenha certeza que você será muito bem atendido. Drogaria Poupe Mais. Preço baixo é aqui. Aliança. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo, tá difícil. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei em nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha.